Foi minha última noite de farra. Me despedi dos meus amigos e balada. Falaram que eu estou enlouquecendo. Sei muito bem o que eu estou fazendo. Coloquei uma roupa elegante, reservei o melhor restaurante, espelho do banheiro, ensaiei o que falar. Deu branco, mas eu vou improvisar. Menina, se eu te contar, você nem acredita. Você tem a cara do amor da sua vida. Eu sei que deve estar se perguntando o que é que estão te olhando. Princesa, é que eu te preparei uma surpresa. No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha. E todo mundo aqui tá torcendo por mim. Só tá faltando um beijo e me dizer que sim. Diz que sim pra mim, bebezinha. Hoje tem Landinho, o pretinho do repertório. Coloquei uma roupa elegante, reservei o melhor restaurante, espelho do banheiro, ensaiei o que falar. Deu branco, mas eu vou improvisar. Menina, se eu te contar, você nem acredita. Você tem a cara do amor da minha vida. E sei que deve estar se perguntando o que é que estão te olhando. Princesa, é que eu te preparei uma surpresa. No bolso eu trouxe essa caixinha vermelha. E todo mundo aqui tá torcendo por mim. Só tá faltando um beijo e me dizer que sim.